objetivos esperados nesta vida difícil, sempre se apegando a já. A esperança, todos sabem, é a última que morre e ressuscita. De lá pra cá, ao lado de pessoas que já sabem ter o seu valor, mas nunca há oportunidade pro amor. Se deitam a cabeça num ombro de um irmão e pensa certo, positivo, de coração. Completamente instalado em seu refúgio, sozinho, espera o inimigo desnorteado. Uma luta em vão, mas não se deixa cansar, não se deixa abalar, não. Porque sabe que no fundo existe a força interior e que te joga para cima. Levanta o seu astral, preenche seu espaço, te faz o maioral da vida. Ei, maloqueiro, se liga! Você já tem a noção da mais clara perfeição, tem a informação, tudo isso em suas mãos. Se liga então, a ignorância da sua mente partiu, sumiu. Hoje já tem a certeza que evoluiu. Agora brilha o sol, o céu está azul, já conseguiu o seu triunfo. Só pensa no futuro, completa seu destino esperado há muito tempo. Um maluco consciente, um mano de respeito, é aquele digno, maloqueiro sim, mas que tem um proceder e vai até o fim. Sou Ice Lee, mandando a ideia na parada. Gesto MZL, manda rima, grupo Caia. Oportunidade do amor. Se deita a cabeça no ombro de um irmão e pensa certo.